Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro de 2011. Damos início a essa edição de hoje, aliás, com uma... Digamos algo especial, porque hoje nós vamos trazer aqui um pouco de tudo aquilo que os ouvintes estão acostumados a ouvir nas nossas emissões. Ou seja, temas que, genericamente, noutras rádios, por exemplo, não são conhecidos, mas que aqui já vão sendo habituais para os nossos ouvintes. Se calhar já nem se aperceberão de todo que são temas cantados, por exemplo, em russo, como é o caso de Prosiza Lyubov, a música que vamos ouvir em primeiro lugar, na voz de Yulia Savisheva. Talvez também não seja já associar ao russo, não, esta talvez associe, porque não é uma música assim que toca aqui com tanta frequência. A música de Zouk chama-se Yogurte. É uma música mais engraçada esta, e que também é então cantada em russo. Duas músicas que, dentro da web, vão passando de quando em vez, muito mais a primeira do que a segunda, mas a segunda também vai passando. Yogurte. E estas são as duas primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do Musicália. Слушай, ты был прав. Послушай, мне не больно. Сердце без тебя стучит спокойно. Тишина. люблю тебя, девчонка, чистой, искренней любовью. Все к ногам твоим, девчонка, к твоему все изголовью. Только денег маловато, а вернее денег нету, ни на плитку шоколада, ни на малую конфету. А вокруг сникерсы, сникерсы, сникерсы, уикерсы, баунти, баунти, баунти, у яунти, йогурты, йогурты, йогурты, у йогурты, легкие воздушные йогурты. А по синему, по морю ходит, бродит пароходик. Столько лет прошло, девчонка, ничего не происходит. У других сверкает елка, на двоих накрытый ужин. А ты бросай меня, девчонка, ну зачем такой я нужен? А вокруг сникерсы, сникерсы, сникерсы, уикерсы, баунти, баунти, баунти, у яунти, йогурты, йогурты, йогурты, у йогурты, легкие воздушные йогурты. Músicas que vamos ouvir são cantadas em alemão. É verdade, são cantadas em alemão. E estas duas são tão habituais que eu quase que aposto que o ouvinte já não está a diferenciar, digamos, dizer bem, esta música é alemã. É algo que já estamos tão habituados a ouvir que certamente que, ou quase que, de certeza que já passa, não diria despercebido, mas já não há aquela diferenciação, não é? A prova de que estas músicas também podem ter sucesso apesar de serem cantadas noutras línguas. Temos um caso relativamente recente, um caso de género. Os Ozone, que mesmo cantando em romeno, tiveram um sucesso descomunal, não é? Aqui na Europa e em Portugal também. Vamos ficar então, dizia eu, com a voz de Andrea Jürgen e o tema Allein in der Nacht. Depois vamos ficar com Claudia Jung, com Montans Ein Letztes. Ora, estas são então as próximas duas músicas que vamos ouvir. Daqui a pouco há mais duas para escutar cantadas em, imagina, romeno. É verdade, também as vamos ouvindo, mas essas é diferente. Essas já não são tão habituais de passar aqui na rádio e diferencia-se bem, quanto mais seja, pelo seu estilo. Ficamos então com estas duas músicas para já. Ficamos, dizia eu então, com primeiro Andrea Jürgen e depois com Claudia Jung. Eines Mädchens Chegamos ao final da nossa emissão, do nosso Musicália. Vou despedir-me com duas músicas. Para os estimados ouvintes, vou-vos deixar a primeira música Bun Venit in Romania, a música que é tipicamente Manele, um tema, aliás, um género musical muito popular na Roménia. Vamos depois ficar com uma recordação. Azei Saten Nuntamare, a música cantada por Irina Login. Irina Login, que é um dos grandes nomes da, ou que foi um dos grandes nomes da música romena. Vamos aqui ouvi-la também num dos géneros mais tradicionais da música daquele país. E é precisamente com Irina Login que fechamos a edição de hoje do nosso Musicália. Portanto, isto é engraçado fecharmos depois de ouvirmos Login. Neste caso, Login com H entre o G e o I. Irina Login, cantora romena que nos canta Azi Insati Nun Tamare. Antes, vamos ficar com Bun Venit in Romania, a música de Nicolae Guta. Desejo aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, vamos ter mais uma nação rockera trazida pelo Silva Júnior. Tenham então uma boa noite. Encontramos-nos na próxima semana.

них мы раз опорник мы ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла мой мой. Мы со тебе мульт слагай мой, ошай да ты на ладной. Mira sa în alb la șteaptă, cu doi brazi bătuți-n poartă. Toate fetele din sat lângă marcă se despart, măi, lângă marcă se despart, măi, și-ai la-la-la, la-la-la-la-la, măi, măi. Zi, bătrâne, lăutare, că mă duc să-mi cer iertare. De la părinții din prag, care m-au crescut cu drag, măi, care m-au crescut cu drag, măi, și-ai la-la-la, la-la-la-la-la, măi, măi. Iartă-mă, mamă și tată, dacă v-am greșit vreodată. La-la-la-la-la, măi, măi. Părăsesc al vostru prag după omul ce-mi-e drag, măi, pentru omul ce-mi-e drag, măi, și-ai la-la-la, la-la-la-la-la, măi, măi.